acordar com você do meu lado. É mais do que eu podia sonhar. Café na cama, riso no sofá. Tudo em você me faz acreditar. Mesmo com os dias corridos, mesmo com a vida a cobrar, a gente encontra um abrigo no nosso jeito de se amar. É dividir o riso e o choro. É cuidar um do outro sem demora. É brigar por nada e se entender em é hora. É saber que o amor de verdade não vai embora. Jonas Lambo. Tem dia que falta paciência, mas sobra vontade de ficar na bagunça da nossa existência. Tem muito mais pra celebrar. A gente aprende errando e acerta só de se escutar. Nosso amor é tão profundo que ninguém vai separar. É dividir o riso e o choro. É cuidar um do outro sem demorar. É brigar por nada e sem entender em meia hora. É saber que o amor de verdade não vai embora. Quando o mundo pesar, eu seguro tua mão. A vida dois é feita de superação. Entre altos e baixos, só cresce a paixão. Porque o amor mora aqui, no nosso coração. É dividir o riso e o choro. É cuidar um do outro sem demora. É brigar por nada e se entender em meia hora. Oh, oh, oh. É saber que o amor de verdade não vai. Não vai embora.